Segunda. E a banda 4. E a banda do Brasil. O Floria da sanfona do Mané, se pedir coroca, tu coroca, tu cunhé, cunhé. Onde tem baile da sanfona do Mané, se pedir coroca, tu coroca, tu cunhé, cunhé. Tô de corocotó, cunhé, cunhé, cunhé. Tomando os oito baixos, achadida no pé. Corocotó, cunhé, cunhé, cunhé. Agora vamos ver os oito baixos do Mané. Disseram a ele que essa sanfona do Mané não tinha corda. E o Mané quase queimou e saiu dando pontapé. Os oito baixos e não sei quando já credo. Não te pede Floria da sanfona do Mané. Tô de corocotó, cunhé, cunhé, cunhé. Agora vamos ver o leite baixo do Mané. Tá bom demais! Vamos botar o pessoal pra dançar, Chico Lopes. Com sanfoneiro desse, nós vamos até de manhã! Chico Lopes. O Floria da sanfona do Mané. Se pedir corocotum, corocotum, cunhé, cunhé. Onde tem baile da sanfona do Mané. Se pedir corocotum, corocotum, cunhé, cunhé. De corocotum, cunhé, cunhé, cunhé. Agora vamos vir lá de baixo do Mané. Disseram aí que essa foi do Mané não tinha corda. E a Mané quase queimou, céu da lampa da pé. Não sai de baixo e não sei quando já cansa. Não se pede Floria da sanfona do Mané. Tô de corocotó, cunha, cunha, cunha. Manda sai de baixo, achadida no pé. Corocotó, cunha, cunha, cunha. Agora vamos vir lá de baixo do Mané. Ô, Chico Lopes. Deixa eu pular. Você tá botando pra feder, né, garoto? É o sanfoneiro que botou pra feder, meu irmão. Foi tu mesmo. Tô sanfoneiro, cara. Foi tu. Tô sanfoneiro. Vai de novo, foi você. Foi você, sanfoneiro. O Floria da sanfona do Mané. Se pedir corocotu, corocotu, cunhé, cunhé. Mano, tem baile da sanfona do Mané. Se pedir corocotu, corocotu, cunhé, cunhé. Tá de corocotu, cunhé, cunhé, cunhé. Mano, se tu baixa, se ajuda no pé. Corocotu, cunhé, cunhé, cunhé. Agora vamos ver os oito baixos. É do Mané. Com esse CD, a gente vai bater. É nos Estados Unidos.